alto é o caralho. Bagulho, fagulho, polícia atira pro alto. Queima o asfalto, acerto de conto, homicídio, assalto. As ruas dormem de dia, à noite acordam o diabo. Aqui é treta atrás de treta, crimes nem do banda. Quem sobrevive à batalha ganha uma má fama, a morte gana. Aqui que atrasa lá da vela clama. Ganha pele furada, conhece o lado da chama. Você quer fazer fama, ser respeitado entre nós. Mas nasceu bem de vida, na periferia é um playboy. Tem muito dinheiro, regalias e não precisa de roubar. Vender drogas é fonte de vida pra despregar se sustentar. Seu pai trabalha no expediente, dá dinheiro todo mês. Você gasta tudo com drogas e usa tudo de uma vez. Pensa que é o tal, metendo os ganhos, pichando ideia de bandido. Agora atrás das gás, perrengue é outro, cê tá fudido. Vaciloso, ô, com os mano tá ligado, é muita treta. Agora atrás da grade, vai zoar com o capeta. Na cadeia é cruel, é ironia, neguinho morrendo todo dia. Bem diferente da mansão que você tem na periferia. Não vai ver que sua vida aí dentro é bem pior que a nossa aqui fora. De computador, carro do ano, as vagabundas da escola que você paga pra andar contigo pra cima e pra baixo, enchendo sua bola. Agora virou só lembrança, vai dormir com frio, cuzão aí é foda. Você dizia que era o tal, mas quase morreu pedindo perdão. Diz que iria mudar, voltar pra cá, sair da prisão. Temer depois, volta pra quebada, pichando ideia de ladrão. Tua ficha tá lá, foi arquivada, bandido sem consagração. Playboy, metido ladrão, bandido sem consagração. Malandro de verdade, não puxa cadeia, não vai pro caixão. Playboy, metido ladrão, bandido sem consagração. Nem todo o dinheiro do mundo vai te livrar da prisão. Playboy, metido ladrão, bandido sem consagração. Malandro de verdade, não puxa cadeia, não vai pro caixão. Playboy, metido ladrão, bandido sem consagração. Nem todo o dinheiro do mundo vai te livrar da prisão. Cusão, diz que era respeitado pelos malucos da prisão. Que sua fama era conhecida e que comandava na função. Sai de réu, vira pra lá que eu vou chutar sua bunda rica. Suas histórias de bandido são só mentiras. Quem me irrita, você se junta com os playboys pra falar mal, tirar a favela. Até parece que sua casa e sua família não estão nela. Então que o fã clube vai sustentar este reinado, eles também sabem. Tem um boyzinho mascarado, filho da puta, que ele revolta. É sua condição, não terá mais justiça nem cadeia. Seu destino será o caixão, vai aprender que o crime é louco e o bagulho é violento. Que seu peito não é de aço e seu castelo está cedendo. E não terá quando correr, quando ele for ao chão. Tem um milagre pra te salvar da verdadeira premiação. Estamos narrando sua história na rima, mitologia moderna, dois loucos que vão abalar a sua mente maquiavélica. Porque uns cantam o amor, outros cantam poesia. Nós cantamos o cotidiano de vida na periferia, que é cruel e muitos não sabem o porquê que nascem pobres, sonham em sair da periferia e morar nos bairros novos, mesmos que você rejeita. Pra lá não quer voltar, quer fazer parte da periferia, mas aqui não é seu lugar. Drogas e armas, uma saída pra maior parte, infelizmente. Você só entrou nessa porque acha o crime atraente. Que seu dinheiro e seu estudo vão te livrar de um triste final. Mas seu caso é diferente, sua saída será se dar mal. Seus inimigos já estão no poder a qualquer momento e irão te pegar. A contagem é regressiva, até seu Deus já pode chegar. Não vai adiantar chorar nem rezar, a lei é a mesma em todo lugar. Não vai adiantar chorar nem rezar, o sistema criou, não tente mudar. Você vai pensar melhor no tempo que te resta daqui pra frente. Por enquanto estamos de boa, só alertando sua mente. Só alertando sua mente. Playboy, metido ladrão, bandido sem consagração. Malandro de verdade, não puxa cadeia, não vai pro caixão. Playboy, metido ladrão, bandido sem consagração. Nem todo o dinheiro do mundo vai te livrar da prisão. Playboy, metido ladrão, bandido sem consagração. Malandro de verdade, não puxa cadeia, não vai pro caixão. Playboy, metido ladrão, bandido sem consagração. Nem todo o dinheiro do mundo vai te livrar da prisão. Playboy, metido ladrão, bandido sem consagração. Malandro de verdade, não puxa cadeia, não vai pro caixão. Playboy, metido ladrão, bandido sem consagração. Nem todo o dinheiro do mundo vai te livrar da prisão. Playboy, metido ladrão, bandido sem consagração. Malandro de verdade, não puxa cadeia, não vai pro caixão. Playboy, metido ladrão, bandido sem consagração. Nem todo o dinheiro do mundo vai te livrar da prisão.